Neo Rock Zone, your online radio station. Hey, amigos, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro de 2017. São 8 horas da noite em ponto. E estamos aqui para mais um programa da Neo Rock Zone, tocando o melhor do rock clássico e suas vertentes aqui para vocês. E hoje a gente vai começar com uma banda formada em Long Island, Nova York, em 1967. Seu estilo musical sempre variou entre o hard rock, o progressivo e o rock psicodélico. Os videoclipes de suas músicas foram muito populares na estreia da MTV em 81 e consolidaram a contribuição da banda ao sucesso dos clipes na cultura moderna. O line-up de maior sucesso foi Donald Buck Dharma nos vocais e guitarra solo, Eric Bloom nos vocais e guitarra, Arlen Lanier na guitarra base, Joe Bouchard no baixo e Albert Bouchard na bateria. A gente vai ouvir então hoje, para começar a noite de hoje, Blue Oyster Cult com I'm Burning For You. I'm in the começamos muito bem a noite de hoje com Blue Oyster Cult, com I'm Burning For You. Aliás, hoje é aniversário de Joe Bouchard, que foi baixista do Blue Oyster Cult, fazendo 68 anos hoje. E agora a gente vai com um americano de Nova York. Ele é multi-instrumentista, vocalista e compositor. Nos seus álbuns, geralmente, ele faz todos os vocais, todos os backing vocals e todos os instrumentos. Ganhou o Grammy de melhor vocal masculino por 4 anos seguidos, quebrando o recorde anterior. Esse período foi de 99 a 2002. São 10 álbuns na carreira, com o 11º programado ainda para 2017. A gente vai então com Lenny Kravitz, I Belong to You. Radio Station. Aí, esse foi Lenny Kravitz com I Belong to You, na a segunda música da noite de hoje. São 8 horas e 11 minutos e a gente continua aqui com o programa. Agora a gente vai com uma banda americana de Worcester, Massachusetts, formada em 1968. Durante os anos 70, eles tocavam blues rock com influências de rhythm and blues, mas foi no começo dos anos 80 que começou a tocar um som mais voltado às FMs, quando eles atingiram o maior sucesso da carreira. Com a saída de Peter Wolfe em 83, o seu maior compositor, a banda lançou apenas mais um álbum em 84 e se separou no ano seguinte. Eles fizeram algumas reunions, mas seu fundador faleceu em abril desse ano. Então, do álbum de 81 chamado Freeze Frame, a gente vai com The J. Geils Band com Centerfold. J. Geils Band com Centerfold ao vivo aqui na Neo Rock Zone. Hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro, estamos chegando ao final do ano e continuamos com rock and roll toda quinta-feira aqui. Não percam os programas que continuam muito bons. Eu queria falar para vocês então para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone. Entrem lá, deixem seu recado, seu pedido de música, que é muito legal quando a gente recebe pedido de música para poder tocar aqui. Sua reclamação, sua observação, tudo que vocês quiserem falar com a gente. entrem lá nas redes sociais e coloquem a sua opinião e o seu pedido, certo? E agora a gente vai com uma banda britânica formada em 1970 em Londres. Dois dos seus integrantes vieram de uma banda chamada Smile, quando Farrukh Bulsara os encorajou a tentar novos sons e técnicas mais modernas de gravação. Ele passou a integrar a banda e, no final de 1970, sugeriu o nome que todos conhecem. Seu álbum de estreia de 73 não apareceu nas paradas britânicas. Isso foi acontecer em 74, já no segundo trabalho. Mas o sucesso internacional veio a partir do terceiro álbum, chamado A Night at the Opera, em 1975. Vem desse álbum a música que a gente vai ouvir hoje, que muitas vezes é considerada uma das melhores canções de rock de todos os tempos. Então a gente vai com o grande Queen, com Bohemian Rhapsody. Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. até o último acorde. Esse foi Queen com Bohemian Rhapsody, uma das melhores de todos os tempos realmente, e o, talvez o melhor vocal de rock de todos os tempos, Freddie Mercury, que nos deixou aí há muito tempo atrás, mas faz muita falta no mundo do rock. E agora a gente vai com uma banda que já são veteranos aqui na Neo Rock Zone. São australianos de Sydney e foi formada em 1973 pelos irmãos Malcolm e Angus. Foram muitas trocas no line-up na história, mas sempre com muito hard rock, e são mais de 200 milhões de álbuns vendidos em toda a história da banda. A música de hoje vem do álbum de maior sucesso deles, chamado Back in Black, e esse álbum foi um tributo à morte do primeiro vocalista da banda, Bon Scott. A gente vai então com AC/DC com Hell's Bells. Thank you. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, grande AC/DC, australianos de Sydney, queria mandar um abraço aí pro nosso brother Billy Gui, que está lá no, na Austrália ouvindo a gente, sempre está aí com a gente ouvindo. Queria agradecer, valeu meu brother, um grande abraço para você. E vamos continuar aqui. Agora a gente vai com uma banda inglesa formada em 1969 em Londres, por integrantes da banda Small Faces, após o vocalista e guitarrista Steve Marriott sair para formar a Humble Pie, uma outra banda. Os remanescentes adicionaram Ron Wood, ele mesmo do Rolling Stones, e Rod Stewart nos vocais para formar um novo line-up. Foram quatro álbuns ao longo da história da banda, que foi recheada aí de reunions. A música de hoje vem do último álbum da banda de 1973 e a música chama-se Ulala e a banda é Faces. Esse foi Faces, grande som da banda de Rod Stewart e Ron Wood aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 33 minutos e agora a gente vai com uma banda de Nova York que foi formada em 1973 e continua nativa até hoje. A característica mais marcante deles, além, claro, do hard rock de alta qualidade, são suas pinturas faciais. Em 83 começaram a fazer shows sem a maquiagem e a música de hoje vem exatamente dessa época. Do álbum de 1984, Animal Eyes, a gente vai com Kiss, Heaven's on Fire. I look at you. Zone, your online radio station. Aí, esse foi o Grande Kiss com Heaven's on Fire ao vivo aqui na Neo Rock Zone. E eu vou falar pra vocês que essa rádio tá internacional, hein? Temos pessoal na Austrália ouvindo e temos na Alemanha também. A Bianca e o Folka hoje ouvindo a gente ao vivo. Normalmente eles ouvem a gravação depois, mas hoje estamos ao vivo também para a Alemanha. Muito legal. E agora a gente vai com um cara inglês de Birmingham, na Inglaterra. Diz que ele ficou muito conhecido por ser o vocalista de uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. Na verdade, ele foi demitido dessa banda em 79 e teve uma carreira solo ainda de maior sucesso que quando era da banda. Foram 11 álbuns de estúdio, com os primeiros 7 alcançando multiplatina nos Estados Unidos. A sua longevidade e sucesso deram a ele o apelido de Godfather of Heavy Metal. A gente vai então com o grande, inigualável Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. We'll be right back. Esse foi o grande som de Ozzy Osbourne com Shot in the Dark aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 42 minutos e a gente continua com o programa de hoje. E agora eu queria dar um recado para vocês. Queria convidar vocês para acessar o site do nosso parceiro, que é o www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias do rock, promoções, resenhas de shows, tudo que acontece no mundo do rock aparece lá no Big Rock and Roll. Além, é claro, da rádio ao vivo, Big Rock and Roll fica 24 horas no ar com os clássicos do rock, uma programação bem parecida que a gente toca aqui na Neo Rock Zone. Você encontra lá 24 horas por dia. Então acesse lá www.bigrockandroll.com e fique por dentro do mundo do rock. Legal? E agora a gente vai com um rock nacional. É uma banda de punk rock formada em Brasília em 1981. As suas letras sempre falaram das incertezas políticas do país, desde a ditadura até a atualidade, e para o comportamento humano frente às dificuldades da vida. Atualmente conta com Clemente nos vocais e guitarra. A gente vai então com Plebe Rude, Até Quando Esperar. Mas isso Your Rock Zone, your online radio station. Grande som nacional de Brasília, Plebe Rude, Até Quando Esperar. Esse som aí, sempre que toca, é uma grande música, grande letra. Vale a pena ouvir. Certo, agora a gente vai com uma banda de metal de Los Angeles, formada em 82 por Black Lawless, o único membro original que ainda faz parte do lineup. O período de maior sucesso foi nos anos 80, mas eles continuam a fazer turnês e gravar álbuns, sendo uma das bandas de metal mais duradouras da costa oeste americana. A música de hoje vem do álbum ao vivo de 87, Live in the Raw. A gente vai então com Wasp, Harder, Faster. They can suck me, eat me raw. This is Harder, Faster. We'll be right back. Grande porrada do Wasp com Harder Faster. Essa música foi gravada, na verdade é de um álbum ao vivo de 87, mas ela foi gravada especialmente para esse álbum, então ela não existia em nenhum outro álbum da banda. E agora a gente vai com uma banda americana de rock alternativo formada em 81 em Minneapolis. O nome original dessa banda era Loud Fast Rules, mas em 83 eles mudaram para o nome que permanece até os dias de hoje. São 11 álbuns lançados e a música que a gente vai ouvir é ganhadora de um Grammy. É uma power ballad que fala sobre a depressão no ser humano. A gente vai ouvir então Soul Asylum com Runaway Train. Secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for the runaway train. And everything seems cut and dry. Soul Asylum com Runaway Train aqui na penúltima música da noite de hoje. São dia 9 de novembro, são 8 horas e 59 minutos. E a gente vai fechar a noite de hoje com uma banda de hard rock originária da Califórnia e formada em 1973. A estreia dessa banda foi em 21 de abril de ano de 1973, com uma apresentação no programa de rádio de Tom Donahue, com 10 músicas gravadas no Record Plant de Sausalito, na Califórnia. Foi a primeira banda oficial de Sammy Hagar como vocalista. Então a gente vai terminar a noite de hoje com Montrose, Good Rocking Tonight. Terminando muito bem a noite de hoje com Good Rocking Tonight, Montrose. E eu queria agradecer a todos que ouviram o programa de hoje, nacionais ou internacionais. Você ouvindo é sempre muito importante para a rádio poder continuar. Valeu a todos, até a semana que vem. Ah, mais um aviso, semana que vem vamos fazer o programa na quarta-feira por motivos de viagem. Quinta-feira não estaremos em São Paulo, mas faremos na quarta-feira à noite, tá bom? Um abraço a todos, valeu por ouvir, até a semana que vem. Now Rock Zone, your online radio station.